Se te vejo, lembro de nós dois. A saudade domina. Eu paro um pouco pra pensar. Essa é minha sina. A vida agora me mostrou. Eu não devo desistir. Vivo só por você, amor. Ando pelas ruas procurando uma resposta para os erros que cometi. Bate agora em minha tristeza. Eu não te dei valor. Estava cego sim, mas enfim eu percebi. Sem seu amor não posso ficar. Vivo só por você, amor. Vivo só por você. Se te vejo lembro de nós dois. A saudade domina. Eu paro um pouco pra pensar. Essa é minha sina. A vida agora me mostrou. Cada dia cresce mais. O verdadeiro sentimento é viver, mas ao seu lado realmente é diferente. Quando eu te vejo, fico bem. Já revirei o meu passado pra saber se meu amor é verdadeiro ou não é. E percebi que nunca me senti assim. Posso dizer, meu amor, que eu te quero. Saudade bate forte. Olho pro céu, não vejo estrela, só vejo você.